O nosso tema de hoje é possível viver bem? Não é uma pergunta, é uma afirmação. É possível viver bem? A gente sempre pensa, quando a gente vê um tema, do momento em que a gente está vivendo. E a gente relaciona, né? Puxa, como nós precisamos, nos dias atuais, viver bem. Viver bem é buscar a felicidade. Todos nós queremos isso. Mas cada um de nós pensa de um pouco diferente sobre as coisas. O que é viver bem? Então, cada um se questiona, né? O que é viver bem para mim? O que eu preciso para viver bem? Nós sempre achamos que nós estamos certos em todas as questões. Se nós achássemos que nós estamos errados, a gente já teria mudado. Não estaríamos fazendo as mesmas coisas. Então, nós sempre achamos que estamos certos. E a nossa vida, ela é repleta de relacionamento. Nós estamos sempre nos relacionando com alguém. E nesse relacionamento, surgem às vezes questões. Porque nós, como eu disse, né, nós colocamos muitas vezes o impedimento de uma vida boa, nós colocamos fora de nós, nesses alguém que passam todos os dias por nós. Mas eu perguntei, o que é viver bem? Então a gente vai pensando nisso, às vezes é bom a gente pensar quando a gente vai dormir, porque daí a gente está mais tranquilo, talvez, tem mais tempo para pensar. E essa busca dessa resposta, que não é imediata, ela vai se formando através de uma insistência, a gente começa a ter algumas informações próprias e aí então pergunta, bom, o que eu preciso então para viver bem? Depois que eu sei o que eu preciso? Porque daí eu vou ter que tentar buscar aonde eu vou encontrar isso. Eu falei, né, que a gente sempre coloca as questões para o lado de fora. Então, nós sempre dizemos assim, ou ouvimos falar muito, né? A gente às vezes não se ouve, então a gente ouve mais as questões externas de novo. Ah, se eu fosse de tal forma, eu seria feliz ou a minha vida seria boa. Ou se eu tivesse, aí tem uma relação de coisas materiais ou interiores, se eu tivesse tais coisas, a minha vida seria boa. Se for isso, por que alguém tem e eu não tenho? É um outro questionamento, né? Será que Deus deu para um e não deu para outro? Porque às vezes a gente, de uma forma sem pensar mesmo, né? Uma forma automática, inconsciente, a gente acaba colocando essa culpa em Deus. Que ele dá para uns, não dá para mim. Porque ele tem, ele é feliz, eu vejo e eu não sou. Então, se eu penso assim, Deus é parcial. Então não é Deus. Se eu achar isso, está desconfigurado o conceito de Deus. Porque Deus, ele dá a mesma coisa para todo mundo. Mas então, o que acontece? Que uns são felizes e outros não. A gente vai ter que interiorizar isso para poder chegar nessa questão, nessas respostas. Quando eu penso em viver bem, todos os dias eu tenho diversas situações e através de cada uma delas eu faço escolhas. Eu escolho o que eu penso, meio automático, né? A gente não está muito consciente do que a gente está pensando, mas é responsabilidade minha o que eu penso. Eu escolho o que eu falo em um determinado momento, eu escolho o que eu faço. E a gente sabe que tudo isso gera uma consequência, positiva, negativa, mas gera. E essa consequência pode definir se a minha vida está sendo boa ou não, dentro do meu conceito do que é bom. Só que eu tenho que entender que sou eu que estou projetando isso, e através dessa projeção eu estou recebendo de volta aquilo que eu estou lançando. Por quê? A questão da responsabilidade que eu disse antes, que a gente joga para fora, né? Eu me isento nos nossos relacionamentos mais íntimos da nossa casa. Eu gosto de citar nossa casa porque ali é o nosso grande laboratório. É onde tudo acontece. O que acontece ali, provavelmente acontece fora dali. Porque a gente só repete. Então, o relacionamento nosso com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos ou esposas, às vezes nós dizemos assim, ah, mas o fulano, a fulana, me incomoda, ou não me deixa fazer isso, ou fala de tal forma comigo. Como é que eu recebo isso? Como é que eu devolvo isso? Muitas vezes nós devolvemos de uma forma violenta, agressiva, né? Conflito, geramos conflito da forma como nós nos manifestamos. Mas tudo é uma questão de interpretação. Porque aquele outro, aquela outra pessoa, ela age como ela sabe agir. Assim como nós. Eu disse antes, a gente sempre acha que está certo. A gente não percebe o impacto que a gente causa. Que muitas vezes não é bom. Então, viver bem, a gente pensa na gente. Mas a gente não percebe que a gente pode estar influenciando o viver bem do outro. E a gente influencia. Bastante. Então, a questão de nos conscientizarmos cada vez mais sobre o eu, de que forma eu estou me manifestando das diversas formas, é extremamente importante. Existem remédios preventivos para a saúde orgânica. A gente sabe disso, né? Então, todo mundo diz assim, ah, tem que tomar vitamina C para se preparar para o inverno, para tu ter uma resistência, um sistema imunológico mais fortalecido para passar por aquele período. Mas é na questão espiritual que influencia a questão orgânica, que é física, a questão emocional, a questão psicológica, mental. O que que eu estou usando preventivamente para poder me defrontar com as situações que chegam? Quando eu falei do título, né, É Possível Viver Bem, eu disse que o momento atual parece que pede essa resposta. A gente sabe que está tudo meio desorganizado fora, mas a gente não pode deixar que a desorganização de fora desorganize dentro. Eu sei que falar é fácil, e eu também estou na mesma situação que todos, mas nós precisamos pensar de formas que nos tragam tranquilidade, harmonia, equilíbrio, bem-estar. Pensar, porque é o primeiro passo, é o pensamento. Controlar o que passa aqui. Muitas vezes não fazemos um monte de coisa porque temos limites. Não podemos fazer. Se fizermos, somos punidos até. Então a gente freia a questão da atitude. Mas a gente está pensando. E aquele pensamento que muitas vezes foi freado na atitude, ele está gerando energia interna. E aí, que tipo de energia é? Da onde vêm as nossas doenças físicas? Nos dias de hoje, as coisas são muito rápidas, né? Estão acontecendo de uma forma muito mais rápida do que uma vez. Então, nós somos gerações, humanidade atual, que estamos adoecendo muito mais de questões de doenças da alma do que do corpo físico. As nossas depressões, ansiedades, estresse, transtornos diversos. Da onde vem isso, se não uma desarmonia que nós estamos trabalhando internamente? Nós estamos no contrário do viver bem e nós temos que parar para pensar o que é isso. para poder dar essa volta. Talvez a resposta de um não seja a mesma de outro. Talvez o que é importante para um não seja para outro. Então, não adianta a gente querer seguir um modelo do outro. Tem um modelo que a gente sabe qual é. O modelo que é reto, é inflexível, é único. É o modelo de Jesus, né? Representado nesse quadro. É por isso que cada palavra dele, que ele usava como oportunidade naquele tempo, cada oportunidade que surgia, ele usava como uma forma de passar um ensinamento. E elas são válidas até hoje. Cada vez que nós abrimos o Evangelho, lemos um texto e trazemos ele para o nosso dia a dia, a gente percebe que ali tem uma resposta. Só que essa resposta exige uma atitude diferente. Então, enquanto nós não assumirmos essa rédea da nossa vida, é que nem um cavalo solto, né? Ele vai indo onde ele quer. E às vezes onde ele quer ir não é o melhor lugar para nós. E esse cavalo é cada um, né? Não é algo externo. Somos nós mesmos. Então, a gente pensar, né, nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos plantando cada momento, se nós queremos sim felicidade, aonde nós estamos alicerçando ela. Será que a felicidade ela tem base sólida, essa que eu estou buscando? Ou no primeiro vento, na primeira decepção, na primeira contrariedade, vai tudo por água abaixo? A gente tem sim que, né, que colocar as coisas dentro de uma fé raciocinada, de colocar Deus mais presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso pensamento, para que isso tenha um reflexo imediato na questão da prevenção dos nossos conflitos, dos nossos desequilíbrios. Porque se nós plantamos isso, quando vem esse vento externo, ele dá uma mexida só, mais leve. Mexe, mas mexe menos, né? A gente sabe disso. Então, que possamos pensar e, dentro das nossas escolhas, decidir o que a gente quer de melhor.